você. Espere um pouco, eu não aceito essa ideia. Já estou cansado de ser alvo de tantas pedras que me atiram sem sentir a minha dor. E você que abre a boca pra dizer tudo o que quer, falsas calúnias pra bater a minha fé, mas na verdade querem me ver destruído. E eu aqui calado, com o peito machucado, uma nova experiência. Mas a vida é uma escola, todo dia eu aprendo a conviver com a indiferença. Mas a vida é mesmo assim, põe a cara no espelho e reveja seus conceitos antes de falar de mim. Antes de falar de mim, examine sua vida, vê se não tá nada errado, inocente ou culpado. Pois só Deus tem a balança pra pesar as atitudes de um pobre ser humano. Quem é você para julgar os mistérios desse Deus que me criou pra ser ungido? Por ele sou protegido. Põe a mão na consciência, a lei de Deus e a transparência, nada fica escondido. Seus conceitos antes de falar de mim. Antes de falar de mim, examine sua vida, vê se não tá nada errado, inocente ou culpado. Pois só Deus tem a balança pra pesar as atitudes de um pobre ser humano. Quem é você para julgar os mistérios desse Deus que me criou pra ser ungido? Por ele sou protegido. Põe a mão na consciência, a lei de Deus e a transparência, nada fica escondido.